Desautorizado, me chame para o táxi. Patão Romeu Tango Golf, Tuba sem restrição, a nível de voo 100. Sem restrição, 100, Romeu Tango Golf. Papatango Romeu Tango Golf, confirme. Trem? Afirma, trem. Sim. Boa noite, aeroporto, para cópia. Bom dia, por gentileza, boa noite, tá quase. Obrigado, Galeão. Desculpa. Não, não, obrigado, senhor, já lhe chamo. Tá ok, tá ok. Perdão. 390, o tráfego da Webjet já finalizou, tá retaguarda e vai iniciar o táxi. Vamos aguardar então o táxi do Webjet, aguardando para a autorização. O 3890, assim que o Web iniciar o táxi e cruzar a retaguarda, tá livre o seu push. Gente, após o início do táxi da Web, está autorizado o 3890. Completando chama 1895, bom dia. Bom dia. Prólogo 2804, vai ficar na cópia, gentileza. Afirmativo, Galeão 360, rota via Pizulo 10, decolando 0, curva direita, no perfil da Dael Leda, poste Leda Voa Bridge. 5074, transponder, controle 120.8. Alexandre 360, roda do Pampa, Zulu 10, roda do curva direito da Eulê da Bridge. 5074 é o transponder e o controle 108 é o voo 904. Portão 4, chame ponto ponto posicionar. Tremos, obrigado, 904. Web 5808 para o táxi, tem a bordo 5 horas e 20 de autonomia, alternando o Galeão. Eu vou filmar o POB, 26. Ah, confia. 5808 da Web, sim, livre táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera 10, no ponto de espera 218.95, ajustado 1011, no voo. Está livre o táxi Pátio Índia, no ponto de espera 218.95. 508, bom dia. Durante o sono, aguarde para os chamados, ao mandar nosso gráfico. Três e no 71 no centro Recife, no 251, no 3325. 251-3325-3171, tenha um bom dia. Salvador, bom dia. O Gol 1607 com informação Índia, portão 2, autorização para Guarulhos. Número 7360 já aprovado, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, 360, rota conforme o plano, bridge, Zulu no meia para rotar o Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Ponte, Leda, bridge, 5110, transponder, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, bridge, Zulu no meia, bravo, hotel Zulu, decola da pista no zero, primeira curva direita, no perfil da Dael, Ponte, Leda, bridge, estana 5110, controle 1208, Zulu 1607. Correto, portão 2, me conta pronto para o puxinar. Chamará o Gol no 607. Zero, bom dia, bem-vindo, prossiga via Alfa, Kilo, Pátio 3. Salvador, bom dia, Web 508, está no ponto de espera, pronto. Web 508, está autorizada a linha de decolada 10, vento é de 100 graus, meia dúzia de nós. A linha decola 10, 508. Tá, 3890, pronto para ataque com 107 a bordo, 4 horas e meia de autonomia apenas natal. 117, 1107? Não, 107. 107, copiado, o 3890, táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera do 10, no ponto de espera 2-1895, ajustado 1012, bom voo. 1012, no ajuste, Pátio, Índia, ponto de espera 1895, chamada pronto, obrigado, bom dia. Zulu 201, após R2 da cauda, está livre, push, pré-questionamento, time táxi. Após R2, autorizado para pré-questionamento, pode ser táxi, 201. 208, decolou os 21, Chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, obrigado. Vem cancelamento com 904. 5898, na sua escuta. Web 5808, contato radar, submantém o nível 360. Após 2000, autorizado, curva direita na proa de Elefa, 5808. Ok, na presente, Elefa 5808, ascendendo para o 360. O nosso essencial é o TAN que está prosseguindo a retaguarda ou a aeronave está puxando, vai puxando um? É o azul, o azul está guardando só o TAN cruzar a retaguarda dele para iniciar o push no 01. Não tem como fazer simultâneo não, né? Enfim, só pode correr lá com a sua equipe da companhia e com a equipe do azul. A gente pode fazer o seguinte, assim que o TAN cruzar a retaguarda demos os tráfegos, coordene com a equipe só da azul. Aí o senhor puxa um pouco mais a retaguarda e deixa o azul puxar normal. O senhor puxa mais a retaguarda já quase ingressando no pátio 3. É possível no 804? Ah, claro, é possível, senhor. Então vamos aguardar o tempo passar e depois puxamos então. Deixamos o puxa aguardando até ela, puxando até o 3, lá, próximo 3. Isso, é o próximo pátio 3, sim. Sempre pro táxi. Achou, obrigado. O azul 4201 na escuta? Prossiga pro azul 4201. O senhor vai realizar pushback simultâneo com o tráfego da Gol, correndo equipe solo. O TAN está cruzando agora a retaguarda. Aí quando o tráfego cruzar, o senhor inicia, mas fica atento ao tráfego da Gol, que tá, vai iniciar também no portão 4 e vai puxar bem mais a retaguarda, ok? Ok, vai tentar mais da Gol, obrigado. Entre 390 já aprovado, pronto, cópia. Zero, próximo alfonso 0010, pronto para a decolagem. Tá 3890, bom dia. Autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 090 graus, 612 de nós e o altímetro 1012. 1012, navio está autorizando a decolagem da 10, tá 3890. Complementando, após Jamo, Caju, transmissão Caju. O resto mantém, portão 3, chama quando o plano posicionado. 3890, decolou os 26, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 1208, obrigado, bom final de semana, 3890. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, decolou, você escuta, pô, caraca, junto. Então 3890, bom dia, contato radar, submantém o nível 330 na saída PUCA. 330, saída PUCA, 3890. Para o táxi azul 4201, 111 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão. 4201 azul, direita, Índia, até o ponto de esperada 10, lá 2895, ajustado 1012, bom voo. Direita, Índia, ponto de esperada 10, torre 295, bom dia, 1295, azul 4201. Artax 804, tem Mazurra 416 a bordo, 3 horas e 42, alternando o campo. Segue azul até o ponto de espera, lá torre 1895, 1012, bom voo. Seguindo o azul, o ponto de espera 1895, obrigado, excelente trabalho. Solo Salvador, Alfa, Yankee, Yankee, bom dia. Azul Alfa e Yankee, chame o solo em 1219 para o reboque, ok? Ponto 9 para o reboque. Gente, obrigado. Zulu 10, decola 10 com curva pela direita no perfil da Dael Leda, pós Leda voa bridge, interceptor via 5076, transponda de controle 120.8. Você quer sair para o transponder, por favor? 076. E o 204, número 2, pronto. 204, após o azul ali, mantenha o 0. Após o azul ali, mantenha. Boa noite, 04. Sou o Alfian, bom dia. Na escuta, prossiga. Alfian, Alfian, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1, o gate 3. Sim, o senhor quer se deslocar a aeronave do pátio 3 para o, qual portão do pátio principal? Pátio principal 3. Olha só, só informando, estou com o portão 3, ele está ocupado, ok? O 3 continua ocupado? Afirmativo. Traço da Gol, está no portão 3. Ok, eu vou ficar no aguardo. Salvador Ground, Ocean 6211, any apron number 3 and the right for push and start. Ocean 6211, approve the push and start, apron 3, report X. I'm gonna call you back right over at Footy X, Ocean 6211. Controle Salvador, Azul 4201, passando meu pé a saída da El Transição Leda, bom dia. Azul 4201, bom dia, contato radar, se mantém o nível 340 na saída da El. 340, saída da El, Azul 4201. Então 3890, centro Recife, 2545, 2685. Pode chamar Recife, 2545, alterando 2085, dando 3890, boa. Tá 3953, completa aproximação, torre na 895. 183. 1895. 1895, ok. 360 Brasília já aprovado, pronto, cópia. Afirmativo. Realizado. Vento de 100 graus com 8 nós. QNH-1012, tá livre decolagem da 10. Decolagem, boa noite, 04. Salvador, bom dia, tá 3103. Ponto 8. Bom dia, complete a aproximação, guarde pista ali para posto. Continuando aguardando, 103. 5111. Autorizar então 360, roda segundo plano de voo, saída Arbo. Para a aba Zulu 27, transponder 5111, Tan 3597. Ok, confirmando, aerovia é upa Zulu 17, decolada 10, com curva direita, no perfil da Arbo, após Elefa, intercepta aerovia. E transponder 5111 e a frequência do controle 120.8. Estão corrigindo aqui isso aí da. Arbo, Elefa, para aba Zulu 17 e após controle em 120, decimal 8, 357. Portão 8, chama quando o plano posicionar. Chamará. Livre pouso na 10. Embaixo travado, livre pouso na 10. 3, 1, 3. O gol no 804, decolou os 35, chama o controle em 120, decimal 8. Bom voo, bom dia. 308, obrigado, bom serviço. On the ground, Ocean 6211. And now we are 100 G and 19 people on board. And 4.5 hours on field, out in 8, gonna be Guarulhos for tax, Ocean 6211. Quase. You copy me, ground, top of the ground. 119. Can I didn't understand you, sir. Could you once more, please? Repeat, please, Endurance. Ocean 6211. Endurance is gonna be 1 hour, 4.5 hours of fuel. Roger. Tax approved, India, until the road point, call tower frequency 118.95, Canadian 012. Canadian 012 and straight ahead until outshot runway 10 and then went over there in Cal 1995 still wet one. pushback acionamento Gol 1607, portão 2. 5 avião a cruzar a retaguarda, tá livre, chama o táxi, no 607. Baixa lá pro táxi, 607. É só confirmando, após o tráfego da avião, qual que tá taxiando? Ah, positivo, pode deixar. Aguarde, tráfego companhando 2 já solicitou, puxa. Passaria do 2223, após a posição pelo, desça para 2000 pés, QNH 1062, reporte estabilizado no ILS, aqui em Rira, piscina 0. Após pelo 2000, após para estabilizado no ILS, passaria do 2223. Solo em 121 decimal 9 para o táxi e tenha um bom dia. 219, vai pegar pouco, 3153. Alô, Salvador, tá 3153, livre. 3153, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette com 10, 3153, obrigado. Azul 3395. 251, 3395, azul 4201. Azul 11, any help channel off runway 0, runway 10. Good morning, Ocean 6211, clear to line up and take off from the runway 10. The wind is 09 or 0 degrees at 6 knots. Clear to line up and take off to Ocean 6211, runway 10. Rodando 705 para autorização. Mantenha. Salvador Brasília, aprovado 360, rota via Pesolo 17, decola 10, curva direita, subida Arbor, Elefa, interceptero via. 5115, transponder, controle 120.8. Autorizado 360, curva direita na Arbor, na Elefa, são 5, chama quando for posicionar. Uno 804, Centro Recife, 1251, 1395. 251, 3395, 1804, obrigado.